mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. Vários rolé, várias mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. Vários rolé, várias mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. Vários rolé, várias mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. Preta divina, brilhando igual o rubi. Dançando do meu lado e nem parou de olhar pra mim. Parece parte, é só isso que nos difere. Não custa nada, eu chego lá pra poder dar o confere. Troca de olhar, a tática habitual. A música de fundo cria um clima na moral. Ela disse pra mim, ia por noite carioca. Gata, se tu não se importa, eu tenho uma ideia melhor. Vem comigo, vem, que tu vai gostar, Vera. Vem comigo, vem, vamos dar um rolê de favela. Já meu texto já era, quando o violão já tava. Na porta do salgueiro, cesta de madrugada. Baile lotadão, eu e ela no salão. Fumando blunt, bebendo com os irmãos. Fim de noite, nós descendo, vendo um visual. Uma princesa vivendo um dia marginal. Ela no ritmo do gueto, nem queria outra vida. Falou que o baile funk de favela é uma delícia. Olha cheio de malícia, me disse o que eu queria. Queria dormir comigo e do amanhã só Deus sabia. Vários rolé, várias mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. Vários rolé, várias mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. Vários rolé, várias mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. Vários rolé, várias mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. No outro dia, café na cama, ouvindo Marvin Gaye. Mais um momento de ternura na vida sem lei. Ela só, com uma camisa minha, com pala de novinha, mas pose de rainha. Catei o boné, deu um gole no café, de chinelo no pé, camina pro rolé. Pensei no que ia fazer, sabadão é lazer. Vamos formar um churrasco, chamar geral pra beber. Ela foi até o chão, samba bebeu caipirinha. Linda pérola negra, de sainha curtinha. Tinha rosto de anjo, jeitinho de foguenta. Beijo doce ardente, chocolate pimenta. Periquetas variantes, o ritmo é constante. Quem é fiel tem uma, quem não é, tem um monte. A rotina é sina, cada night uma mina. Uma gata de visita no Jardim Catarina. Preta cheia de ouro, brinco de diamante. Amarradona na favela de rolé com funk. Patrícia Zona Sul, no ritmo excitante. Só foi embora mesmo quando ouviu foi o estraçante. Vários rolé, várias mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. Vários rolé, várias mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. Vários rolé, várias mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. Vários rolé, várias mulher. É o ritmo do Rio, neguinho sabe qual é. Neguinho sabe qual é. Digital dub está na fé. Neguinho sabe qual é. Tá ligado então, meu mano, que